363, cópia. Bairro de 340, Peruísque 50, Aerovia, decola 10 com a direita, pressionada da Euleda, após Leda, Bob Dev, é um intercepto oeste, segue conforme a rota. 5190 transponder, controle a pele 119, décima 8. 20, Bairro de 340, Peruísque 50, decola 10, com a direita, segue a cena da El, após Leda, após a cena da Dev, que deve ser a Aerovia. 5190, transponder 398, tá 3663. Correto, portão 4, se encontra ponto para o puxo, acionar. Vai, reportar, 3, Solo Salvador, bom dia, o gol 1923, com informação Foxtrot, autorização Guarulhos, nível 380. 436 Guarulhos, aceita? Aceita. 360 Guarulhos, autorizado, rota Perícia 50, decolada 10, curva direita, no perfil da Dael Leta, após vida Bob Dev, a um intercepto ao eixo, segue conforme o plano. 5106 transponder, controle da PR1, 9.8. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perícia 50, decolada 10, curva direita na saída da Dael. Transponder 5106 e o controle em 119, decimal 8, gol 1923. Isso, é a Dael Leda, após Leda, voa Bidev. Dael Leda, após Leda, Bidev, 923. Confere, meia dúzia portão, chame o controle para o posto acionar. Oi, senhor Madulado. 923, correto cotejamento, está no meia dúzia, chame o controle para o posto acionar. 123. Bom dia, Web 5860, identifique chegada Mare, desça para o 050. Identificou, chegada Mare 050, Web 5860. Web 5860, número 1 na aproximação, se tiver condição, autorizado para o de Duna e aguardando a autorização da final. Azul 9, corrigindo, Azul 4298, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 04 nós. Livre pouso na 10, Azul 4298. Para o push peticionamento, passaria 2223, remota 104. Autorizado, passaria na remota 104, chama o táxi. Vai já para o táxi, 2223. Azul 4298, no solo 38, direita no 219. 29, obrigado. Fala Azul 4298, livrou na sua escuta. Falando direito Azul, autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Azul 4298. Salvador, o TAN 3663, para posicionamento 04. Estou com autorizado, sem táxi, 3663. Autorizado, sente TAN 3663. Confirmando, chamou pro push, o V-Log? 23 para o táxi, forma 4343 a bordo, alternando Salvador. Está com 2 horas e 50 de autonomia. Ok, eu passo aí 2223, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera do 90. Lá 186 Torre, 1014, ajuste e bom voo. Confirmando, 46 Salvador, 2:50. Alfa, até a ponte para a pista, passa 2223, confirmando 43, 2 horas e 50, com a minha direção. Fala, gol 1435. 1435, Guilherme, só um minuto. O azul 4298 para ingresso para o pátio principal. Gente, tráfego da Passaredo vai cruzar a frente após o mesmo seu ingresso até o portão 8. Após o Passaredo, portão 8, 4298. Log autorizado no pátio 3, chame táxi. Web 5860, livre ILS, desça para 2 mil pés, ajuste no 094, informe estabilizado. Livre ILS, desça no 2 mil no 094, reportaremos estabilizado, 5860. Sente minuto copy, prepare a Dael. Entra na escuta. Escuta. Utilizado IOS 200, decolando 10, curva pela direita. No perfil da Dael Leda, após Leda voa IOS. 5123 do transponder, controle opera em 119.8. Ok, autorizado para ilhéu 200 é o nível, decola a pista no zero, curva direita, cumpre o perfil da saída da El, Leda, após Leda e Léo. Controle de saída 198, transponder 5123, gol 1435. Confere, portão 05, chama o quanto ponto para o pressionar. Ok, chamada pronto, gol 1435. Controle Salvador, bom dia 091-36, passando 186. Bom dia, azul 91136, identifique chegada a mar e desça para o 050. Descendo para o 50, 936, na mar. Para o táxi, está com 3 horas e 49 de autonomia, alternando Galeão, POB 59. Meia-meia-três. 3 horas e 49 de autonomia, Galeão 59, POB. 59, 349, alterna, Galeão? Galeão, 3 e 49. Táxi autorizado, Índia Alfa, até o ponto de espera do Nozero. Vamos lá, 286 torre, 1014, ajuste, bom voo. 1014, Índia Alfa, 186, obrigada. Para pushback, acionamento, gol 1435. Aguarde, mantém a posição no 435, tem um 727 da V-Log retaguarda. Gente, autoriza o acionamento na posição? Autorizado o acionamento, aguardando para o início do push. Autorizado e aguardando a autorização para o push, gol 4. Log 9875, pronto, 3:30 de autonomia, alterna Campinas, 4 a bordo. 4 a bordo, Campinas, só não entendi a autonomia. V-Log 9875, táxi autorizado, Juliette Alfa, até ponto de espera 1-0. Um ponto de espera por 1, no outro vai ser um meio ajuste no 0-4. Podia ser confirmar a autonomia? 3 horas e 30 de autonomia, pode esperar, vai aguardar 8:30. O 1-435, se estiver ainda na escuta, assim que o V-Log livrar a retaguarda, autorizado por estacionar no 5, chama o táxi. Salvador, gol 1923, no 612, pronto, posicionamento. Autorizado, chame táxi, 923. Autorizado, 23. 435 na escuta? Na escuta. Ok, o log já liberou a retaguarda, tá autorizado o push no 5, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi, gol 1435. Salvador, bom dia, tá 3663, ponto de espera da 10, pronto. Afirmativo, TAN 3663, inicialmente ali mantém cabeceira 1-0. Aliás, mantém 1-0, TAN 3663. Corrigindo, TAN 3663, ali decola 1-0, o vento 100 graus com meia dúzia nós. Alinhar e decolar 1-0, TAN 3663. Afirmativo, Varig Log 9875, mantém o ponto de espera. Vai manter. G5860, chama agora a torre na frequência 186 até o meu bolso. Eu também, obrigado, 5860. G04 Brasília, aprovado 380, quanto cópia? LS baixada, travada visual. Afirmativo 5860 da Web, quanto à aproximação, aguarda pista livre, informo Airbus Destan, Alfa 319, iniciando a rolagem. Voltímetro 1-0-4, aguarda pista livre, 5860, tenta pássaro durante a aproximação. Gente, autorizado TLS, aguarda pista livre, Web 5860. Webjet 5860, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 100 graus com 07 nós. Livre pouso 1-0, Web 5860. Decolado 2-49, 198 ao controle, bom voo 198, 3663, obrigado, bom final de semana. Igualmente. Valeu. Controle Salvador, bom dia, 3663, decolou perfil da EL, passa 1700. Bom dia, sobe 340, vigilância 340, 3663. Táxi Gol 1435, estamos com 93 a bordo, 2 horas e 23 de autonomia, alternando Aracaju. É, alternado Aracaju? Afirmo. Autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de espera 1-0, lado 186 Torre, 1014 ajuste, bom voo 1435. E aí com 1014, autorizado via Juliette Alfa, quando pronto, 186 Torre, obrigado, bom dia. Igualmente, bom final de semana. Solo Gol 1923, pronto para o táxi, está com 134 a bordo, autonomia 0350, alterna Galeão. Táxi autorizado, segue tráfego da companhia, Juliette Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1186, 1014 no ajuste, bom voo. Gente, tráfego da companhia, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1916, com 1014, obrigado e um bom final de semana. Realmente, só confirmando, alternada Galeão? Alternada é Galeão. Ok, copiado. Feito. Possível TAN 3663 lá na Pro de Dael? Autorizado. Direto da Dael, agradeço 3663. A intensidade é muito baixa do equipamento rádio, ok? Melhorou agora? Agora sim. Ok, melhor trocar de equipamento. 5860 no solo 52, direito no 21.9. Direito 21.9, obrigado, 5860. Santa Perícia 58, decola no zero, curva esquerda, fecho da Puca, Jamo, transição Caju, 5125 transponder, controle da Pérez 1.9.8. 7350 para Recife, autorizado, decola da 1-0, curva esquerda, Pucajão, Aracaju, upper 58, 5125 aciona e o controle 19-8, o Oxana 6312 no box 1. Correto, chame na pole para o puxa Xaná. Chama na 6312. Solo Salvador, bom dia, 5860, informa o próximo toque na Alfa na escolha. Eu, 5860, bom dia, bem-vindo, Alfa, aqui no Pátio 3, observando no Pátio 3, sinalizadores. E eu tenho a informação, possivelmente a posição 9 do Pátio 3. Alfa, aqui no parqueador, posição 9, obrigado, 5860. Mas livre decolagem, pista no zero, o 9875. Livre decolagem no zero, lógico, 9875. Salvador, bom dia, Márcio do Alfa. 0841, diagonal 43, diagonal 49, POB 53, chamando São Paulo, 13 e 18 Zulu. Modulou? Afirmo, está no ponto de espera da pista no zero. Afirmativo, gol no 435, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, no 435. Na série do 2223, chama agora Recife, 288, alterno 260. 2223, chama Recife, 288, 260, bom dia. Bom dia. Largue logo 9875 ao 54, decola, 1198 ao controle, bom voo. 1198, já, boa. Controle Salvador, bom dia, Marque Lodge 9875, de volta, subindo Nadael Lita, Tibete, cruzando agora 1023. 9875, sobe 380, Dael, vigilância. American 980, establish 10. Roger 980, complete approach and contact tower 1186, Solomon. 3663, chama agora o centro Recife, 13325, alterno 251, TAN 3663. 3325, 251, TAN 3663. Azul, 9136, desce 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 014. 2000, autorizado ILS, 014. 9875, voa direto da EL. Direto da EL, 9875. Do 100 graus com 07 nós. Decolagem, pista no 0, voo no 43. Atenta a chuva no setor de decolagem. Oi, Salvador, bom dia, voo 1923, pronto no ponto de espera da 0. Voo 923, mantém o ponto de espera? Mantém. Ciente, Lima, papapá, mantendo 500 pés? Mantendo 500 pés. Reporta Pituaçu. Reporta Pituaçu, volta pra mais. Firmo, pronto pra cota. Autorizado, conquista 200, decolando a 10, curva direita, Adael, Leda, quais são? Gole, Eval, após conquista, subida Gole, Eval, conquista, decolando a 10, curva direita, 5133, transponder, controle opere 119.8. Nível 200 para conquista, Gole, Eval, a saída, decola da 10, curva direita, após 5133, transponder 198. Controle chamará para posicionamento 5221, obrigado. Sim, sim, correto, chama controle. Ok, ciente, Lima, papai. Chama controle. Firmativo ao 57198, agora bom voo. 98, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia. Gol no 435, passa 2000 pés na saída da EL. 435, mantém a saída da EL, sobe 200. Subindo para 200, 1435. Estabilizou, 9136. 9136, torre 118, 612. 186. Salvador, azul 9136, baixar tramado. Azul 9136, continua aproximação, guarda pista livre, altímetro no 0, no 4, já embaixo travado, confirmado. Sente, está aguardando, baixar tramado. Sente, já avisou com o campo? Ainda não. Sente, já tem um tráfego à vista, reforço quando visual. Reportarão. Informação azul 9136, chuva sobre o campo, ok? 10, GMTAC, 3504. Mana. 8, turn right, contact 121, decimal 9. 1, decimal 9, 980. American 980 is clear, 1-1. American 980, approve taxi via Alpha and Kilo Airport 3. And wait the Airport 3 to Airport 1, okay. Wait, and Airport 3, American 980. Alterno 251. 1-3-3-2-5, 1-2-5, decimal 1, não. Mono, grato. Lima, Papa Mike, chama a torre agora 118, meia dúzia para ingresso no circuito. 118, meia dúzia, Lima, Papa Mike. Salvador, bom dia, Altan 3163, tente na informação, gol de autorização, Curitiba. 3163, Curitiba, só um minuto. Aprovado 36. Livre pause, 936. Salvador, papapá, limpa, papapá. Limpa, papai, que a intenção é cabeceira no 7 ou pátio direto, pátio 5? Direto, pátio 5. Da presente tá livre, não tem um tráfego a reportar na final da 10. O altímetro no 0 no 4, chuva sobre o campo, vento 0,70 graus com 0,9 nós, reporte no solo controlado, pátio 5, Lima, papai Mike. 7, reportará no solo controlado, pátio 5, Lima, papai Mike. Gol 923, a Lima tem cabeceira no 0. 923, a Lima tem no 0. Fala 3304 para o táxi, 119 a bordo, autonomia 4 horas e 40, treinando com FINS. 4 horas e 40 com FINS, não entendi o POB. POB 119. 119, táxi via Juliette Alfa até o ponto de esperada 10, lá 186 torre, 1014 no ajuste, bom voo. Juliette Alfa, torre do ponto de esperada 3304. Azul 9136 no solo aos 01, direito no 21-19. 219. Gol no 923, tem livre decolagem, pista no 0, o vento 070 graus com 08 nós. Livre decolagem no 0, 923. Via Alfa, Kilo, Pátio 3, e reporte para ingresso, Pátio Principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, reportará para ingresso no Principal. O 923 decolado ao 03198 ao controle, bom voo. 1098, obrigado. Gol no 435, Recife no 3325, alterno no...